Olá, boa noite. Está tudo bem com vocês? Mais uma vez cá estou. Uma pausa musical com a Silvia, no 96.10 na Rádio Arcancelha. Espero que esteja tudo bem com vocês, que tenham passado uma ótima semana. E, sobretudo, que sejam ótimos e de boa disposição para ter duas horas de música, especialmente música em serviço. Até já. Shake, shake down. Pode dar pouquinho de humor.

há isso por aí. Espero que estejam bem dispostos. Fiquem à escuta. Poesia, voto ready pra coxinha mãe. Pleno que levou pra minha ilha. Dobro volta na prainha. Pouco uma boa e bonita. Já ganha peito pra coxinha o pai. Momentos bons vêm e vão. E as coisas são como são. Caidinho por ti, nunca tem noção. Como não? Plena, plena. Olha a menina, plena. Bota a mata minha coração. Oh, plena, plena. Forte menina, boy. Plena, bota a mata minha coração. Plena, boy, tudo na minha vida. Bota mexe comigo. Bota ponta desvia. Já tem tempo, tá correndo atrás. Plena, boy, minha vitamina. Bota bom, fortifica. Por melanina tá brilha. Na realidade me chamou muito. E é tão bom, é tão bom, é tão bom. E é tão bom. Bota mata minha coração. Plena, plena. Olha a menina, plena. Bota mata minha coração. Oh, plena, plena. Forte menina, boy. Plena. Jogar vinho ao banco, levanta mais cash. Tudo fresh, fala o ano que se protegesse. Isso se também enquanto o meu salário cresce. Bom, bom, bom, sai na montanha, não curte que anda bem atrevida. Sabe na sabura, sabe mais, sai na vida. Esquece se passaram, o futuro só tá brilha. Hoje em casa esquece, mantalha pela praia. Pego a comida do retrato, faço esboço. Trato detalhado como se fosse o teu corpo. Enquanto ela sabe, vejo que essa também fogo. Curtida vai por dela, pra semana tudo novo. Bom, bom, bom, sai na montanha, não curte que anda bem atrevida. Sabe na sabura, sabe mais, sai na vida. Esquece se passaram, o futuro só tá brilha. Hoje em casa esquece, mantalha pela praia. Plena, plena, olha a menina, plena. Bota a mata minha coração. Oh, plena, plena. Forte menina, oh, plena. Bota a mata minha coração. Yo, yo, quiet. na so pa gabe su mama zauni mzau ba ti de wini ya ni ya ti mu za ga ze ese wara ha ya magoni munya di na obi antina we ni yesu ani je mo ni ya wani mo kwa ka toni bia ani sa we nya gale bi ana wa ti e banti bia na jumbo bi jumbo bi ana jonge bi a besen And who's on the one with some guy at him back? And he can say, So don't go be asking, no. Don't worry, be a good one. So don't go be asking, no. Don't worry, be a good one. Hey, I'll come, come on. So what's your say? I agree. What happened is that I gave you a move. I somewhere did you be? And I will buy more boy. esta canção que eu fiz estava improvisada. Não é pra toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. Faço esta canção para ti. mas mexe com o coração, não acham? Há aí músicas mais antigas, mas vamos passar a uma mais moderna, que é o Ivo Lucas, Não Faz Mal. Não é um dos últimos temas dele, mas é um tema que eu também gosto muito. Não faz mal não falarmos mais vezes, não faz mal. Se só te quis às vezes é normal. Não temos nada a ver, mas não tem mal. Não faz mal, não quero que te entregues, não faz mal. Se tu não me entendes é normal. Não temos nada a ver, mas não tem mal. Está tudo bem, faço o mesmo de sempre e tu vens. Vamos onde quiseres, mas ficamos por aí. Mas não faz mal. Que amanhã não te queira como ontem. À noite não é que eu te escondo ou que sinto, é sempre um dilema. Quero mas não deixo aproximar. Mas não faz mal, se não me comprometo não faz mal. Se eu não te entendo é normal. Não temos nada a ver, mas não tem mal. Vamos onde quiseres, mas ficamos por aí. Mas não faz mal. Não faz mal. Nem sei o que escrever. Sinto as pernas a tremer quando sorris para mim, quando deixo de te ver. Vem jogar comigo um jogo, eu por ti e tu por mim. Fecha os olhos e adivinha quanto é que eu gosto de ti. Gosto de ti desde aqui até a lua. Gosto de ti desde a lua até aqui. Gosto de ti simplesmente porque gosto. E é tão bom viver assim. Se me decido, como te vou dizer, como hei de te contar. Até já fiz um avião com um papel azul, mas voou da minha mão. Vem jogar comigo um jogo, eu por ti e tu por mim. Fecha os olhos e adivinha quanto é que eu gosto de ti. Gosto de ti desde aqui até à lua. Gosto de ti desde a lua até aqui. Gosto de ti simplesmente

Sabes que en el pasado he cometido errores. No quiero lastimarte más, no quiero que llores. A esta guerra pongamos punto final. Quien se puede lastimar, esto puede salir mal. Pero de esta forma nunca serás feliz. Si yo te echo la culpa a ti y tú me echas la culpa a mí. Soy honesto, pero hagamos el amor y no la guerra. A los problemas le damos tierra, porque una herida en el corazón no se cierra. Y a veces no quiero pelear, pero está feo. No dejemos eso. Toda la noche a Dios le rezo. Que cada vez que nos arreglemos, nos comamos eso. Quieres verme más y que también te debo olvidar. Que tienes un nuevo amor que te va mucho mejor. Que no sientes nada por mí, que vives tu vida feliz, pero no te creo. Yo sé que es mentira, porque yo soy el amor de tu vida. Thank you. tuyo y tú la mía y dímelo. Dime quién te dice como yo. Igual que yo, y que en las noches me llamas cuando extrañas mi calor. Dicen que un clavo saca el otro, pero ¿quién te va a sacar de mí? Que salva tu corazón de la clava que yo le di. Dicen que un clavo saca el otro, pero ¿quién te va a sacar de mí? Que salva tu corazón de la clava que yo le di. Baby, la máquina de ser dinero.

tengo. No soy de foco, más de que yo quiero. Tua boca como se fosse mel. Os teus cabelos e tua pele. Essa tua pele, tua pele. Deixas-me confuso, eu nem na pele. Yeah. O próximo tema vai ser para mexer mais um bocadinho. É, uma vez é para mexer, outra vez é para ser um bocadinho mais relaxante. E vamos ouvir o Zuka Zuka com o Miguel Azevedo. Sou feito para curtir. Já falei com as tuas amigas, à espera que elas me digam que tu também vais sair. Eu juro, nunca mais olho na sua cara. beijo de olho fechado. Prometo que sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre é minha coisa. Estou com sangue no olho, não vai ter recaída de novo. Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar vai ser você. Outra vez eu vou falando, mas dessa vez eu vou fazer. Eu juro, nunca mais olho na sua cara. O problema é que eu vejo de olho fechado. Seu corpo e o meu sempre entra em acordo. Eu juro, nunca mais olho na sua cara. O problema é que eu vejo de olho fechado. Prometo que sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo. Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo. Saltitando e girando, saltitando e girando, batendo o pé, fazendo assim como eu, batendo o pé. Tema Maluma. Espero que gostem. É um dos novos temas daqui do Hoje à Noite. La chore fina, pero le gusta el mafioso. Si está con alguien es porque es muy poderoso. No le gustan los gangsters falsos. Está muy dura pa' tener atrasos. Mi sello carga en el pasaporte. Tan chimba que ya no hay quien la soporte. Tiene su ganga, tiene su corte. Y la respetan todos y todos de sur a norte. Ay, mamá, shigidi, ah, nakufa, hoy, wikidi, ah. Ay, mamá, shigidi, conky, fire, moto, liquidi. Oh, mamá, te tema. ¿Qué problema me va? Oh, mamá, te tema. Me mata la curiosidad. Oh, mamá, te tema. De ver lo que tengo ahí atrás. Oh, mamá, te tema. Un choque de electricidad. Oh, mamá, te tema. Tipa, tipa, te tema. Oh, mamá, te tema. Ay, atiende, te tema. Oh, mamá, te tema. Shuka, chini, te tema. Oh, mamá, te tema. Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Kapandizi za bukoka, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Kichoka kuchumumboka, oh mama. Hey, why, que estás segura de hoy no va a pasar. Ey, ma, si llegas a ser, hoy te la exploto. Ay, yo tengo tatum, oh, mamá, te temas. ¿Qué problema me va? Oh, mamá, te temas. Me mata la curiosidad. Oh, mamá, te temas. De ver lo que tengo ahí atrás. Oh, mamá, te temas. Un choque de electricidad. Oh, mamá, te temas. Tipa, tipa, te temas. Oh, mamá, te temas. Ay, yo tengo tatum, te oh, mamá, te temas. Chuca, chile, te temas. Oh, mamá, te temas. Oh, mamá, ay, mamá, shigidi, ah, nakufa, hoy, wikidi, ah, ay, mama, shigidi, conky, fire, moto, liquidi. Ayatunde tetem, oh, mama, tetema. Tipo, tipo, tetem, oh, mama, tetema. Ayatunde tetem, oh, mama, tetema. Shuka chini tetem, oh, mama, tetema. Ayatunde tetem, oh, mama, tetema. Que problema me va, oh, mama, tetema. Me mata la curiosidad, oh, mama, tetema. De ver lo que tengo ahí atrás, oh, mama, tetema. Un choque de electricidad. Maluma, bebé, baby. A ella le encanta el cash, cash, cash, cash, cash. Combinado con kush, kush, kush, kush, kush. Así que mueve eso pa' tra, tra, tra. Como solo hace tú, tú, tú, tú, tú. A ella le encanta el cash, cash, cash, cash, cash. Combinado con kush, kush, kush, kush, kush. Así que mueve eso pa' tra, tra, tra. Como solo hace tú, tú, tú, tú, tú. Maluma, bebé, baby, worldwide. Mãozinhas em cima, dedos na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. É dia de festa, eu vou animar. Mexe o teu corpinho, acerta ao passo, vamos dançar. Uma boa festa, cheia de alegria. Abre-se a garganta, manda um grito e bate a magia. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. A dança é bonita, o passo é simples, já faz assim. Ouve este ritmo que vai invadir. Faz o que eu te digo, põe um sorriso, vamos curtir. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima, depois na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Christoph Malheiro, mãozinhas em cima. Pronto, este tema foi excepcionalmente pedido da parte do Sr. Paulo Crespo. Aqui está a música que tu pediste. Espero que esteja a teu agrado. E vamos continuar com Calcinha Preta, Pega Fogo Cabaré. Sabem como é? Não podia impedir de a passar esta. Esta far parte do ritual das minhas missões. Pega Fogo Cabaré! Eu não sou assim. minha mãe, minha mãe. Juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Cabeça, queria que fosse sincera, porque eu já estou a ser. Não te vais arrepender, é o melhor para ti, é o melhor para mim. Já não quero viver contigo, porque tu és má para mim. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Hoje estou chateado. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Juro se fiz mal a alguém. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Você terminou com ele, tá chorando. Se eu te contar que a alma acabou, o açúcar que tem é só o meu amor. Oh, oh, que coincidência, amor. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amar? Um no outro dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Canta aí! Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se você me se joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova o mesmo meu. Por que que a gente não se amar? Um outro dá um nó. Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Vem, assim, antes de desistir do amor. Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que quem quer. Estou para queimar nesta fera. Sabes que não vou ficar à tua espera. Eu não paro, a minha vida se acelera. Acelera, quem quer. Estou para queimar nesta fera. Sabes que não vou ficar à tua espera. Eu não paro, a minha vida se acelera. Acelera. Na partida, tanta gente quer passar por cima. Tens algum problema em tua buzina? Não preciso de estar na revista. À frente do meu tempo futurista, todo dia a partir da pista. À sala vista, eh. Hoje vou sair e vou dançar para mim. Hoje vou vestir, vou maquiar para mim. Sei que tu gostavas que eu fosse para ti. Mas ficar aí assim, a olhar para ela, tipo já perdi. Eu só não aceito, mas estou sem. Bomba latina foi como eu nasci. Assim eu sempre tive dentro de mim tudo o que é preciso para o meu destino. Sempre construí esse meu caminho. Cheguei aqui e não vou perder para nenhum bandido. Eu sei que a cara queria estar comigo. Mas querido, quem te dera, eu estou para tomar nesta fera. Não vou ficar à tua espera. Eu não paro, a minha vida se acelera. Acelera, quem dera. Eu estou para tomar nesta fera. Sabes que não vou ficar à tua espera. Eu não paro, a minha vida se acelera. Como assim? Não te vi, é comigo. Sai daqui, vai para ali, não és bem-vindo. Já está visto que não estás no meu ritmo. Quem te disse para ficares convencido? Quando a festa começa, domino. Então cresce, aparece que eu convido. Sempre quente, tu já sabes o meu estilo. Se não gritas, então fica no teu sítio. E eu sigo contigo. Não livre, eu estou viva. Sou diva, eu não vivo em vão. Nunca mais vou cair nessa tua tentação. Eu não quero a tua atenção, não. Querias manter esta ligação, só que não. Quem te dera, ter estudo para tomar nesta fera. Não vou ficar à tua espera. Eu não paro, a minha vida se acelera. Acelera, quem dera. Ter estudo para tomar nesta fera. Sabes que não vou ficar à tua espera. Eu não paro, a minha vida se acelera. Acelera. Eu não quero falar mais, não. Larga a minha perna. Mas dou-te para trás. Faz parte, tu já era. Faz o teu lugar no barco. Agora vais ficar em terra. Tu querias mais poder. Poder. tá comigo, então let's go. Isso é outro nível, aqui é outro flow. Se tá difícil, é mais fácil dizer goodbye. É correria, tô fazendo tudo no entra e sai. Hey, lari, lari, we like the party. A cabeça é fraca, todo mundo sabe. Já dizia operações, que é pá, que é o pá. If you know what I mean, let me say yeah. Perder o controle nessa vida de rock and roll. Nessa vida só não falha quem não faz. Só não falha quem não faz. Tá difícil demais. Ninguém bora, ninguém bora. Let's go, let's go. De passar este género de tema, mas este não posso passar ao lado. Este é o Tony Carreira, Sonhos de Menino, e vai por uma pessoa muito especial. Esta é para ti, Sr. Alberto. Lembro-me de uma aldeia perdida na beira, a terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia ser. Sonhava ser cantor de cantigas de amor, com a força de Deus venceu. Nessa pequena aldeia, o menino era eu. E hoje a cantar, em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui, cantar, não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele caminho e os sonhos de menino. Tenho a vida que eu quis, nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo cantou. A vida deu-me o que eu pedi. Se eu pudesse voltar de novo a sonhar, faria o mesmo, podem crer. E aquele menino eu voltaria a ser. E hoje a cantar, em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui, aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos do menino. E ouço cantar em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E ouço cantar, não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho. depois não faz mal. Cá vou andando, perto a viver, mas sempre cá me sonhando. Podes te rir, espalhar o meu fracasso, virar a cara quando por ti eu faço. Nada me faz, sabes porquê? Fecho os meus olhos e és minha outra vez. Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar. Tenho amor, tenho amor, que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Tenho amor, tenho amor, que já não tenho acordado. Podes falar, mas já nada me dói, porque a sonhar volta a ser um herói. E vou perder tudo que é teu, pois os meus sonhos quem manda sou eu. Sonhador, sonhador, mas ao menos sem sonhar. Tenho amor, que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Tenho amor, que já não tenho a mudar. Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Se tenho amor, tenho amor, que já não tenho a mudar. Podes falar. Sonhador, mas ao menos a sonhar. Tenho amor, que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Tenho amor, que já não tenho a acordar. Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar. Tenho amor, que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Ai, sonhador, sonhador, Tony Carreira. Só para relembrar. Não se esqueçam, domingo, domingo cá ele vai estar e tenho a certeza que vai ser uma festa assim mesmo, daquelas à maneira como a Tony Carreira sabe fazer. E vamos continuar com Canela e Mel, a festa. Festa de alegria, é o que nós estamos a precisar. A festa vai durar a noite inteira. Ai, ai. Hoje eu quero é dançar, vou tomar muita cerveja. Hoje eu quero aliviar. Hoje a festa vai durar, vai balançar pedra de ceia. Hoje eu estou com dó de mim, acaba não acaba assim, estou assim e assim. Quando eu entrar no morro, a poeira vai subir, sanfoneiro vai gritar, reiro que não balança, até vai balançar, e as mocinhas pelos cantos vão começar a dançar. Com forró bem bem docinho, agarradinho é bom demais. Eu que não sou nada louco, puxo logo uma para trás, enquanto tiver suor. dia eu não tiro a pó. Roda-me em cirurgia, não tiro o pé do forró. Hoje a festa vai durar, vai. Vai durar a noite inteira, ai, ai. Hoje eu quero é dançar. Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar. Hoje a festa vai durar, vai. Vai balançar, vai dançar, ai, ai. Hoje eu estou com dó de mim. Acaba, não acaba assim. Estou assim e assim. Quando eu entrar no sol, a poeira vai subir, sanfoneiro vai gritar, o cairo que não balança, até vai balançar, e as mocinhas pelos cantos vão começar a dançar. O forró bem manhozinho, a garrafinha é bom demais. Eu que não sou nada louco, puxo logo uma para trás. E enquanto tiver suor e ele não virar pó, pode também ser dia, não tiro o pé do forró. Hoje a festa vai durar, vai. Vai durar a noite inteira, ai, ai. Hoje eu quero é dançar. Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar. Hoje a festa vai durar, vai. Vai balançar, vai dançar, ai, ai, ai. Hoje eu estou com dó de mim. Acaba, não acaba assim. Estou assim, assim. Hoje eu estou com dó de mim. Acaba, não acaba assim. Estou assim, assim. Vem tirar uma selfie. girl and set your cuckoo grid. E pronto, lá se foram estas duas horas, horas de música. Espero que tenha sido ao vosso agrado e pelo menos que lhes tenha trazido um bocadinho de alegria neste tempo um bocadinho cinzento. Espero que esteja sempre muitíssimo bem com vocês. Eu digo-lhes até para a semana. Para a semana que estarei de volta. Talvez com novas músicas. E vocês daqui até lá, portem-se bem. Protejam-se. E fiquem sempre à escuta da Rádio Arcancel no 96.2. Há sempre bons programas com boa música. Um grande abraço para vocês todos. E então, até para a semana. Fiquem bem. Shake it down. Vou te dar um pouquinho de amor. São 7 horas no continente e na Madeira, 6 nos Açores.